Vocês me chamaram? Só tinha um Walkman, meu refúgio de paz. Me ensinou bem mais do que a escola pública se fez capaz. RCP 105 dominava meus dias. Nunca fui ligado a ideias vazias. Não tinha nada, usei muita roupa usada. Hoje a marca manda roupa, mas em mim isso não muda nada, camarada. Pois sei que a minha vida melhorou, mas meu povo ainda chora. Se é pra cobrar, demorou. No país do mensalão, de na cueca no avião. Quem tem menos paga imposto, quem tem mais só nega em vão. Nega não, roubam nossos hectares, hectares no pré-sal. Não sei quem vai faturar mais com nossos mares. Pare, repare, bebe Campari em Paris. Everybody sofre, mas cê tende a ver com seu nariz. O safari que era calmo virou. Mesmo se ninguém chegou lá, nada impede que eu vá. Cair, sofrer, errar, perder. Se for pra me ensinar a viver, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Pois isso me fez ser quem sou. E quem eu sou é o que eu deveria ser. Então, meu mano, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Brasileiro com honra, meu país é lindo sim. O que fode é governantes que governam contra mim. Por isso o rap existe, é a carta de cobrança. O MC é o carteiro e o carteiro nunca cansa. A mensagem chegará na casa de vocês. A semente regará e crescerá com novas leis. Rap nacional é foda, vai dominar de uma vez. Não tomamos mundo ainda porque não falamos inglês. Sente a força agora, se tu quer ver. Filmamos orações e emoções de mais de 3 mil manos. Então vamos. É brilho, é luz, não critério. Pra conhecer precisa mais que seguir no Twitter. Guerreiros trabalham, seus filhos querem leite. Luto pra valer, eu luto quando meu corpo se dente. Rap, grafite ou skate, nossa cultura é linda. Você pode não gostar, mas mesmo assim aceite. Guerreiros trabalham, seus filhos querem leite. Luto pra valer, eu luto quando meu corpo se dente. Rap, grafite ou skate, nossa cultura é linda. Você pode não gostar, mas mesmo assim aceite. Porque em Curitiba o bagulho fica louco. E aqui em Curitiba, Projota fica rouco. A minha família tá aqui, essa é a minha vida. Eu fiz minha parte sendo um MC. Por isso eu conheci amigos, por isso eu tenho a vida que eu tenho hoje. Obrigado, meu Deus, obrigado, Brasil. Curitiba, levanta sua mão. Daí sofrer, errar, perder. Se for pra me ensinar a viver, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Pois isso me fez ser quem sou. Quem eu sou é o que eu deveria. Então, meu mano, vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado. Agradeço em nome de todas essas pessoas que estão aqui e que estão trabalhando nos bastidores.